think of all I can fall in that. Chubby boy in bro, yeah. Party got my clear thing at. Chubby boy in bro, yeah. Sabe boy game bro. Tenga te ve me se posa. Tengo mi mentora. Te lo digo como te me sura. Mi no time que te mai. Pare pa se tenga. Tenga que lo que os can boca. Tenga pa kelly. Te fa fuck up so. Yeah. No estaba vivo en mi pie. No le dije ni que ni me. Think of all I can fall in that. Sorry boy, game bro, yeah. Party come and see a thing at. Sorry boy, game bro, yeah. Can you make it cool in, yeah. Sorry boy, game bro, yeah. Bend over your cap, ooh, yeah. All in all, it's me, I'm playing, thank you. Sorry boy, game bro. Fisgueto Sound, a maior balada automotiva do estado. Nezinho via rádio, qualidade é o nosso sobrenome. It's Vesgueto Sound. É o Vesgueto Sound. Deco pressão, pressão de tirar o fôlego da galera. Foi de

e o resto? Você tá analfabeta, vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta. Vai, open, tetchaca, vai, open, tetchaca, vai. Excuse me, novinha. Vai tchaca tchaca com os manos, novinha. Ai, ai, ai. Vai tchaca tchaca. Excuse me. Você não tá entendendo o que eu tô falando? One, two, DJ Valdeco. Sentando. E o resto você. Caraca. Mano, como é o nome? Wizard. Já que é pra falar inglês, vamos ensinar pras vagabundas. Vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big, vem de bunda, deixa eu ver, vem de bunda, deixa eu ver, vem de bunda, deixa eu ver, vem de bunda, deixa eu ver, vai tomar piroca, vai tomar piroca. Ei, hey, Justin. Colou na favela, veio pro Brasil, colou na favela, fez a música com nós, vai falar, é ladrão. Tá doido. Ele falou, como é que eu falo com as novinhas aqui? O Justin falou, como é que eu falo com as novinhas aqui no Brasil, ladrão? Falei, mano. Justin. Só tem uma maneira de tu chama as cadela. Vai, open the checka. Open the checka. Só tem uma maneira de tu chama as cadela. Vai, open the checka. DJ Valdeco, pressão. Na, na, na, oh, na, na, na, a maioria das amigas da minha ex-mina te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá, caramba, ZK. Vai, oh, nanana, oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tô querendo entrar, nanana. Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo. Oi, então solta, bate, dá seca. Então só, vai, não vá. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me espanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá, caramba, ZK. Vai, oh, nanana, oh, nanana. A maioria das amigas da minha. Oi, então solta, bate, dá seca. Não só, não vá. Maior pressão vai começar. DJ Valdeco detonando pra você não ficar parado. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Alô, Mauri!

pressão, DJ Valdeco. Pega o isqueiro e acende.

Valdeco. DJ Paulinho da Adidas Produções. Pressão na galera. Fazes parte de mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. História terminou. Porque sem você eu vivo sem amor e sem destino. Oh, oh, oh. Sem você não tenho significado nenhum. Yeah. És a mulher dos meus sonhos. Deco pressão, pressão de tirar o fôlego da galera. A história terminou. Porque sem você agora é Pressão DJ Valdeco. Pressão vai começar. DJ Valdeco detonando pra você não ficar parado.